na minha direção. Tremi, acelerou o meu coração. Outra sensação, grande emoção, que nem sei explicar. Só sabia de uma coisa, estava prestes a me apaixonar. Bastou um olhar pra eu então gamar. Meus olhos nela fixei, quando menos esperei, fomos apresentados. Sinceramente, fiquei alucinado, espantado, apavorado, sem reação. Primeira vez que fiquei naquela situação, sem saber o que fazer. Ela chega na minha mesa, comecei a entender o que iria acontecer. Nem mesmo na TV vi algo igual, tão sensual. Na moral, foi amor à primeira vista, seu jeito de conquistar que me atraiu. O coração batia mil, que quase explodiu. Ela me enlouquecia, o meu amor por ela se acendia. Eu já não conseguia ver toda aquela beleza na minha mesa. Intimei e ela correspondeu com toda certeza. Naquele momento, uma reviravolta, ouvindo meus sentimentos. Eu faria tudo pra ter ela todo o tempo comigo, mas era amor proibido pelos meus pais. Fui repreendido para vê-la, tinha que ser escondido. Até mesmo os meus amigos vieram me visitar, dizendo que ela iria me derrubar. Eu apenas respondia, será que eu não tenho o direito de me apaixonar? Até quiseram me internar, eles viram que não ia adiantar. Pois nela, eu não deixaria de pensar, não deixaria de pensar. Razão da minha vida, minha querida, para encontrá-la tinha que ser nas escondidas. Razão da minha vida, minha querida, para encontrá-la tinha que ser nas escondidas. Até que não deu mais por causa dela, saí da casa dos meus pais. Era muito esparro, encheção de saco por causa dela. Vendi até o meu carro, ela me completava. Eu a amava e a desejava de toda a minha alma. Nos momentos de ira, ela trazia calma. Quando dela precisava, ela se colocava à disposição. Até que começou a mudar a situação. Ela foi embora, me deixou na solidão. Partindo o meu coração, aos poucos estava ficando louco. Não sabia o que fazer, se ela não aparecer, corro o risco de morrer. Já não dou conta de comer, alimentado por soro na fila do pronto-socorro. Abandonado por todos e por ela, que foi o meu suporte e a minha queda. A minha ruína, o nome da minha querida é cocaína, cocaína, cocaína. Razão da minha vida, minha ruína, para encontrá-la tinha que ser nas escondidas. Razão da minha ruína, o nome dela é cocaína. A bela bem vestida, que na rua tem destruído muitas vidas, que quase destruiu também com a minha vida, que trouxe consigo as feridas e sequela. Cuidado, pois ela cega o homem com os seus manjares. Pois o único propósito dela é destruir com os lares, com famílias, enfim, com você. Sai fora dela, mina, mano, para as consequências não sofrer. Cocaína, eu tô ligado, ela no nariz, tu, é mil adrenalina. Mas também no final, é 100% ruína. Ruína.